Hoje vais falar-nos, Miriam, de algo que eu estou muito, com muita vontade de ouvir. Ah, é? Não me digas muito que é o mesmo chamamento da paternidade a chamar-te outra vez. Não. Okay. Eu estive à conversa com o Gabriel Carvalho, que é nutricionista e também é farmacêutico, tem uma licenciatura em análises clínicas, ou seja, ele percebe muito o corpo humano, destas coisas da alimentação, o que é necessário para nós, o que é que não é, e ele estuda especificamente a importância da alimentação antes da concepção do bebê, o que é uma coisa muito diferente. Nós estamos habituados, por exemplo, as mães, as grávidas, têm de se portar bem, não comer tanto açúcar, blá blá blá blá blá. Mas ele vai antes disso. O que é muito interessante é que nós começamos logo a pensar em enxoval, se é menina ou rapaz. Sim. E tal. E ele não, ele diz, cuidado é com o corpo primeiro, antes de pensar em fazer um filho, não é? Com a vossa alimentação. Muito interessante. Ele é brasileiro, mas eu apanhei-o em Portugal e pronto, estive à conversa com ele. É uma conversa para ouvir logo depois de Nelly Furtado com Timbaland, Say It Right. Tenho uma ótima segunda-feira, uma boa semana com a Renascença. Nelly Furtado do Timbaland, 29 minutos depois das 11, a Miriam Gonçalves vai-lhe deixar aqui alguns conselhos muito importantes. Falou com um especialista sobre os cuidados da alimentação quando pensa ter um filho. Gabriel de Carvalho é nutricionista e farmacêutico, junta duas coisas muito giras. Sim, eu gosto muito das duas e elas se combinam muito bem, ajudam muito uma na outra. Sim, senhor. É investigador no Brasil, está em Portugal agora e eu apanhei-o aqui em Portugal. Exato. Porque o Dr. Gabriel estuda especificamente a importância da alimentação no pai e na mãe no momento em que o bebê acontece. Concebido. É? Concebido. É importante, nós só ligamos à mãe normalmente quando tem o bebê na barriga, mas há coisas importantes. Exato, eu estudo muito isso que a gente deveria fazer antes da concepção, ou seja, esses meses que antecipam o momento da concepção do bebê, do encontro do espermatozoide com o óvulo. Pois, e normalmente os pais, quando pensam em planear uma família, pensam nisso, lá está. E quando a gravidez é planeada, dá para fazer isso. Então o que é que o pai deve fazer, o que é que a mãe deve fazer em termos de nutrição? Bom, a primeira coisa que as pessoas têm que perceber é que aquele espermatozoide, aquele óvulo que vão gerar o bebê, eles foram gerados pelo menos 3 meses antes da concepção. Ou seja, para o homem esse momento é muito importante. Ou seja, o que ele tem feito no pelo menos 6 meses antes da concepção acontecer, 6 meses a 1 ano. Então isso determina como que geneticamente e nutricionalmente o espermatozoide dele está. Então, os pais devem, primeira coisa, começar a se preocupar ou a conscientizar, ó, nós queremos fazer um bebê. Então, vamos começar agora, 1 ano, no mínimo 6 meses antes, a ter bons hábitos, a mudar o estilo de vida, a otimizar a alimentação para ter um ótimo bebê. Uau, e o que é isso? O que é que nós devemos cortar da nossa vida? Bom, as pessoas têm que pensar, em primeiro lugar, que tem alimentos que não fazem parte da realidade, que não deveriam fazer parte da realidade biologicamente do ser humano, ou seja, que não fazem parte da nossa natureza. Por exemplo, comer açúcar não faz parte da natureza. Comer frituras não faz parte da nossa natureza. Comer alimentos ultraprocessados, essa quantidade de alimentos empacotados, ensacados, refinados, com milhares de corantes, de conservantes, de produtos químicos, não faz parte. Outra coisa que deve ser adicionada, é super importante, quantidade de frutas, de verduras, de alimentos crus, de temperos, de ervas, de gorduras não aquecidas. Então, ao invés de usar gorduras fritas, aquecidas, carnes grelhadas apenas, tem que ter sementes cruas, nozes, amêndoas, castanhas, alimentos, frutos secos, como chamam aqui em Portugal. Sim. Então, esses alimentos que não foram torrados, que não foram salgados, que estão crus, que têm um alto potencial de vitaminas, de minerais e de gorduras, de ácidos gordos, como vocês chamam, sim, saudáveis. Então, que estão na sua forma original. Então, gorduras boas, vitaminas, minerais íntegros. Então, isso é extremamente importante. 6 meses antes, e não só para a mulher, para o homem também. Claro, o homem também, porque a genética do espermatozoide, ela é metade. Claro. E a outra metade é da mulher. Então, é essa combinação dessa melhor genética possível que o pai e a mãe têm que passar. Ou seja, é minimizando os seus genes de doença e maximizando os seus genes de saúde. Então, para o homem, isso também é importante. Porque, digamos, se aquele pai ele é muito alérgico, ou ele é obeso, ou ele tem alteração de lipídio, de glicose, de HDL, de colesterol, etc., ou ele tem tendência a câncer, tendência a Parkinson, a Alzheimer, ele vai colocando marcas nos genes dele. Passa para a criança. Exatamente. Então, ele já passa genes marcados na parte boa ou na parte ruim. Então ele pode colocar marcas na parte ruim e fazer com que aquilo seja mais lido pelo gene do bebê. Ou ele pode apagar essas marcas e fazer serem lidos os genes do bem, da saúde. Isso tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente não pode achar que é só a mulher que passa a sua genética para o filho. O homem também passa as suas tendências de doença ou tendência de saúde. Pois, e já que nós temos as tendências de doença e que essa aí se calhar tem de ser e não temos hipótese, ao menos também pomos alguma coisa de positivo lá nos genes. Claro, quando a gente muda os hábitos, a gente começa a reprogramar os genes. A gente chama isso de epigenética. Ou seja, os genes estão lá. A epigenética são as marcas que a gente coloca nos genes como os marcadores de página num livro. Imagina que todos nós temos em nossas células como se fosse um livro com milhares de capítulos. A epigenética são as marcas que a gente coloca em cada capítulo, dizendo qual capítulo tem que ser lido e qual não tem que ser lido. Então, quando eu tenho bons hábitos, eu escolho os capítulos bons para serem lidos, as histórias boas. Quando eu tenho maus hábitos, eu escolho os capítulos ruins, as histórias de terror para serem lidas. Não convém essas. Isso não convém. Não convém. Então, quando eu estou todo desregulado, todo desequilibrado, todo inflamado, comendo mal, dormindo mal, sem exercício, com uma dieta péssima, eu estou escolhendo os capítulos ruins do livro para serem lidos. Okay, pelo menos um ano antes, por favor, pense nisso na sua vida. Pense nisso forte. Fortemente, porque você pode realmente mudar o destino do seu filho e isso é para sempre. Isso é muito importante. Ou seja, comece da melhor forma possível. Dê ao seu filho uma chance de começar uma vida muito mais saudável. Uma mensagem super positiva. Doutor Gabriel, agora em jeito de brincadeira, porque eu não sei se isto é verdade ou não, será que quando um pai e uma mãe têm um desejo muito grande, não apenas ter um filho, mas escolher o sexo da criança? Imagina, eu só quero ter meninas. É possível, através da alimentação, existir qualquer coisa, alguma forma para só ter meninas? Existem algumas técnicas que se usam. Conta. Mas elas não estão comprovadas que funcionam. Né? Em relação à mudança alimentar, não. Existem algumas coisas em relação ao dia da concepção. Mas essas eu já sei. Exato. Em relação à comida não há nada a fazer. Exato. Em relação à comida não tem nada assim, comprovado que funcione, infelizmente. Uma pena. Obrigada. De nada. Um prazer. Daqui a pouco estavas a perguntar ao senhor se há alguma comida que ajude no bom ou mau feitio da criança. Não é? Tarda nada. Olha o jeito que isso dava. Há uma comida que ajuda ele a ser sossegadinho, a dormir quando... Oscar, isto é assim, perguntar não ofende. Se eu tenho um especialista à minha frente, mas eu tento fazer as perguntas que quer. Aliás, eu deixo aqui algumas ideias que eu creio eu devemos interiorizar todos nós, não é? Sim. No sentido de sabermos que aquilo que nós fazemos a nós, podemos estar a fazer aos nossos filhos, não é? Mais tarde. É mesmo. Isso é muito importante isso. Miriam, gostei muito. Um beijinho. Obrigada, um beijinho até amanhã. Miriam Gonçalves estará de regresso já amanhã. E ela promete uma viagem a Macau. Está bem? Não diga a ninguém, está bem? Hã?